caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Começa agora mais uma edição de Nas Voltas do Globo. 49ª edição para 3 de janeiro de 2014, sexta-feira. Uma edição que hoje lhe vai trazer... Eu já lhe tinha falado nisto ontem. Como é que eu lhe posso dizer? Vamos trazer aqui hoje à antena... Vamos lá... Coisas mais antigas. Vamos trazer aqui, segundo... Porque basicamente isto dá-se da seguinte forma. Nós recentemente... conseguimos voltar a recuperar, e essa ainda estamos em fase de recuperação, de um arquivo para nós histórico e muito importante. O arquivo de gravações do Canadá, um arquivo que basicamente contém mais de 32 mil peças, para que o ouvinte tenha uma ideia da enormidade de gravações que existem arquivadas no Canadá. São mais de 32 mil gravações só deste país, é certo? Às vezes de artistas estrangeiros, mas também de artistas do Canadá, não é? E sobretudo artistas do Canadá. E o que faz com que esta coleção seja muito original, porque temos aqui gravações históricas em disco de 1902, 1903, ou seja, gravações que têm já 111, 112 anos desde que foram feitas. É realmente uma obra incrível que está a preservar. Nós estamos a tentar fazer todos os possíveis para conseguirmos primeiro esta, depois uma outra coleção, conseguir recuperar esse arquivo. Bom, a edição de hoje vai trazer músicas desta altura. Vai trazer músicas entre 1898 e 1943. A emissão de hoje trará aos nossos ouvintes estas gravações, que têm todas elas algo muito singular. Primeiro, vamos por partes. Há aqui algo diferente, que é a restauração do arquivo. Ele foi... Digamos que estes arquivos foram remasterizados, mantendo por uma parte... a qualidade, não é? E, por outra parte... ou seja, há um ruído que não é perdido e há outro que é adicionado para que haja uma harmonia. Como é que eu posso explicar? Isto é a mesma coisa que termos montes de areia. E é retirada parcialmente a areia desses pequenos montes. Ou seja, é alisado, digamos assim. Digamos que o ruído é alisado. Vamos chamar assim, não é? É certo que não se consegue uma total... algo a 100%, não é? E é certo também que... Vamos lá ver. Estes discos... estão alguns deles já bastante danificados. Mas há uma coisa muito curiosa nestas gravações do Canadá, é que nós chegamos às décadas de 1920 e já encontramos gravações sem necessidade de remasterização. Ou seja, há algumas gravações de 1920 e 1930 que estão tão bem conservadas como se tivessem sido acabadas de gravar. É realmente impressionante. Nós, quando vamos aqui às obras clássicas, por exemplo, ou às gravações, nós vamos começar com duas de 1943, com Au clair de la lune, Mon ami Perrault, e a La Claire Fontaine. São duas gravações. Nós vamos aqui ouvir dessa melodia, vamos ouvir aqui duas versões, uma de 1904 e outra de 1943. E essa gravação de 1943, cantada em francês, é impressionante porque não tem ruído. É uma gravação que chegou até aos dias de hoje intacta. E há uma informação corretíssima por parte do governo do Canadá que, enfim, vai dando asa que este arquivo vá crescendo. Ele vai crescendo muito lentamente, mas vai crescendo. Um arquivo que ainda assim supera o dos Estados Unidos da América. Eu vou falar-lhe sobre isso em mais detalhe na próxima edição do Época dos Descobrimentos, no dia 6 de janeiro. Mas eu hoje vou deixar-lhe desde já músicas, não do arquivo dos Estados Unidos, mas sim do arquivo do Canadá. E vamos começar precisamente com uma gravação de 1904, de El Loiseau. E a música chama-se À la Claire Fontaine. É uma gravação incrível. Logo depois vamos ficar com a Jeanne d'Arc. Ela que nos vai trazer uma melodia de 1937 muito curiosa. Chama-se Bonhomme, Bonhomme. É uma gravação muito curiosa porque esta voz infantil, que eu confesso não ter a noção se é uma voz 100% humana, ou seja, se é uma voz mesmo de uma criança, ou se é alguém que faz de conta que é uma criança. Mas há uma coisa que é certa. Naquela altura não havia, e muito menos no Canadá, não havia uma... Não havia modificadores de vozes, portanto, não havia. Isso não havia, não é? E, portanto, o que nós aqui vamos presenciar é algo natural. Seja alguém a fazer uma voz infantil, uma voz animada, seja uma voz de criança mesmo, porque eu não percebi se a Jeanne d'Arc era uma criança ou não, parece, até parece bastante natural, mas a voz é bastante singular. Nós vamos ouvi-la e os ouvintes já vão perceber porque é que eu digo isto. Vamos também ficar com um tema muito bonito, In Excelsis Deo, uma música realmente muito bonita, aqui cantada em inglês. É uma música natalícia e não só, música cristã. E esta é uma gravação de 1936. O órgão que acompanha o cantor é um órgão de igreja. Está uma... o ouvinte vai reparar que mesmo num disco de 1936 consegue-se aqui uma acústica impressionante. Quase que se podem sentir, então, se ouvir com os escutadores, quase que pode sentir a vibração no ar que estava ali quando o órgão estava a tocar a entrada, e não só, mas a entrada deste tema, In Excelsis Deo. É também impressionante a forma como como há uma harmonia enorme. Desde, por exemplo, é certo que o órgão quer que faça algum feedback, ou seja, efeito de digamos, deterioração da gravação. Mas é certo que, à parte disso, ou até o próprio coro não faz excesso de feedback, o vocalista, o eco, digamos assim, que está no microfone, porque naquela altura já havia microfone, o eco que está no microfone, a própria voz, o próprio... não decepciona. Não fica uma coisa poderosa para depois ouvirmos uma voz de cheirinho de 1904. Não, decepciona. É realmente algo impressionante que nós vamos conferir nesta edição especialmente dedicada à coleção do Canadá. E fica então o convite para, na próxima segunda-feira, ouvirem juntamente comigo a época dos descobrimentos, conferindo todos juntos a edição, esta edição do Época dos Descobrimentos, e hoje, então, dando as voltas do globo com esta melodia, com estas melodias do Arquivo do Canadá. Aos ouvintes, eu, Carlos Bonaparte, desejo a continuação de uma ótima tarde. Já de seguida, chega lugar aos outros, que também vai ter uma edição um bocadinho especial. Vamos trazer o Canto dos Golfinhos, uma edição que terá não 30, mas sim 45 minutos. Fique bem ouvinte, tenha então a continuação de uma ótima tarde. Bom fim de semana, até à próxima segunda-feira. Je ne t'oublierai, chante Rossignol. Bonhomme, bonhomme, sais-tu jouer? Bonhomme, bonhomme, sais-tu jouer? Sais-tu jouer de ce violon-là? Sais-tu jouer de ce violon-là? Zing, zing, zing de ce violon-là! Bonhomme, tu n'es pas mal dans ta maison quand nous y sommes. Sais-tu jouer? Bonhomme, bonhomme, sais-tu jouer? Sais-tu jouer de cette flûte-là? Sais-tu jouer de cette flûte-là? Flûte, flûte, flûte de cette flûte-là! Zing, zing, zing de ce violon-là! Boum, boum, boum de cet arbre-là! Bonhomme, tu n'es pas mal dans ta maison quand nous y sommes. À la claire fontaine, m'en allant promener, j'ai trouvé l'eau si belle que je me suis baigné. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. J'ai trouvé l'eau si belle que je m'y suis baigné. Sous les feuilles d'un chêne, je me suis fait sécher. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Sous les feuilles d'un chêne, je me suis fait sécher. Sur la plus haute branche, le rossignol chantait. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Sur la plus haute branche, le rossignol chantait. Chante, rossignol, chante, toi qui as le cœur gai. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire un mot. Ma chandelle est morte, je n'ai plus de feu. Ouvre-moi ta porte, pour l'amour de Dieu. Au clair de la lune, Pierrot répondit, je n'ai pas de plume, je suis dans mon lit. Va chez la voisine, je crois qu'elle y est. Car dans sa cuisine, on bat le briquet. Thank you. Thank you.